demorou muito para livrar a pista. Poderia ter sido informado que tinha um outro tráfego na pista final. Já demorou um século para livrar. E atrapalha tudo, né? Manuel. Foi solicitado ao TAP para agilizar o táxi e liberar a pista. Você ouviu? Ouvi, na contínua já, mas foi muito ruim aí essa coordenação aí, mas tudo bem, faz parte aí do processo. Raio. Decolado 08, controle 120, decimal 8. Tem um bom voo. Muito obrigado. É no 134. É no 134, contato radar na decolagem, saída Puca, subiu até 350. Fazer 350, fazer a decolagem à esquerda do Aracaju. Autorizado, cruzar esquerdo, direto já, movendo com relação. Estabilizado o procedimento azul 4107. 4107, torre 2895. 2895, boa semana. 3152, 272 mil pés, autorizado o procedimento, reportando final. Quem está 2 mil pés, autorizado, vai reportar estabilizado para 3152. Azul 4959, controle. Trigo celular encerrado, minuto para posição coral, chamada Ariose em 120 decimal 1. 07.

3152, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1120 graus, 099. Depois na 10, 3152. 250, azul 2713. Azul 2713, desce a 2000 pés, chegada monte, livre de restrições, ajuste no 014, autorizado final da ILS X-Way, para pista no 0, reporte localizador. Mono 014, descendo para 2000, autorizado, assinar o prosseguimento, azul 2713. No solo 119, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 21, 1, obrigado. Passarela 2228, boa noite. Autorizando a vitória da conquista, nível 180. Decola da pista 10, curva direita, subida Arbor Elefa. Após voo a Oplor, após direto vitória da conquista. Transponder 5437, controle Salvador em 120, decimal 8. Transponder 2228, vitória da conquista, 180, decola da 10, Arbor Elefa, Oplor. Azul 2774. 2 minutos para a posição coral, o serviço está encerrado, mapeio nível 160, chame controle Ilha, o Zono 20, decimal 1, boa noite, bom voo. Torre Salvador, muito boa noite, o Azul 2713, na final baixado, trabalho visual. Azul 2713, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 129. Okay, autorizado o pouso, Azul 2713. 27, 13, no solo 925, libera a direita, chame solo 121, no decimal 1. E a direita 21, obrigado, salve a nós. Boa noite, Azul 27, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Azul 27, 3, 2, 1, 2, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição é 4, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, Alfa, poderia confirmar 4, Romeu? Afirmo, 4, Romeu. Ok, obrigado. Ouro 8068, boa noite, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista na zero, curva à esquerda, subida por Cajamo, Aracaju. Transponder 5443, controle de Salvador em 1-0, decimal 8. No 8008, correto, reporte pronto para push back acionamento. 170, está alta, posição 62, teria autorização da Pina Grande? Luan Cicero, boa noite, afirma, autorizado, Campina Grande, nível 370, decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Zipá, via do Luan 10, Nilma, DCT, transponder 5450, controle de Salvador 120, decimal 8. Estação 370, via APZ 10, decola da 10, curva direita, Puca, Jamo, Zipá. 5450 e 208, após a Resolu 10, prossegue via Nilma, DPP. Direcionamento correto, reparte para o Antônio, depois tiver questionamento. Informação alfa, descompensado da Amarante. 1098, boa noite, autorizado para a almofada da Amarante, nível 370. Bicola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamos e Par, via upper do 10. Transponder 5452, controle Salvador 120, decimal 8. Decola com a esquerda, subida Puca, Jamos e Par. Santana 5452 e trânsito de controle, 1208 com 098. Bom, 098, que o deixamento correto, reparte bem para o posto de estacionamento. 098, vai chamar. Controle Salvador, na escuta do 6258. 6258, espera a identificação da chegada Mário, desse montanha 54. Ok, descendo para 050, chegada Mari, informa que perdeu contato com o Recife, solicita quando possível para o Itap ou Duna. Autorizado Itap da presente. Itap da presente, muito grato, 6258. Adoro, 2228, posto de treinamento. Jesus, aguarde, 2228. Bono 868 no táxi, 163 no POB, 2 horas e 30, alternando por segundo. Bono 868, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto 8, espera a torre 118, destino 95, altímetro 1094, bom voo. Pátio 1 no Índia, 1895, com 094, Bono 868, obrigado, garante. Passaria 2228 após 09 da Gol, autorizado o início do pushback, chama o ponto táxi. Colega da Gol, autorizado, 2228. Futuro de Salvador, torno 4062, cruzando 200. Azul 4062, esse ano de identificação de chegada Mário, isso mantém a 050. Chegada Mário, direita por 0, 4062. Fala 258, sem restrições, desça para 2000 país e ajuste 614. Sem restrições para 2000, 104, ajuste grato 6258. 0 por espera estacionamento, posição 62. Nômetro 0 por 62, aguarde. Agora. 8168. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 05 nós. Ali decola na 10, boa no 8168. 8068 decolado aos 44, controle agora 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 04. Pátio Índia, ponto lado 895, 1014, 2228. Em saída Puka, submontanha nível 3, posição, nível 230. Submontanha 230, autoriza a fronteira Caju, pro voo 9868. Autorizado em direto Puka, aguardando a coordenação. Autorizado Puka, aguardando 9868. Tafarelo 2228, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 1 no 00 grau e 04 nós. Decolar de 28. Portão final. Civiliente, você pode entrar na final, 6258. Azul 4062, do separo 2, metal autorizado procedimento, reporta na final. Para 2000, autorizado PLS, ajuste no 04, azul 4062. receptando a localizadora, Xenia 6258. Uso 2895, 6258. 2895, Grato Guarani. Sou Salvador, muito boa noite, Xenia 6258. Estabilizado no localizador da 1-10. O Xenia 6258, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Xenia 6258. Boa noite, meu. Fechando 014, segue a aeronave da companhia, fechando no 03. Eu vi a saída da sua. E a aba 2228. Boa noite, 68, por hoje, Aracaju. Aracaju, boa noite, 68. Obrigado. A 2228 está livre da restrição, senhor? Os 2228, via saiu da água, livre só para o 180. Ok. Sem restrições para o 180, 2228. Talvez, está pronto para o taxi, CAB 87, 2 horas e 40, autonomia alternativa, Fortaleza. 098, táxi direita via Índia, ponto de espera 2118, destino 95, ajustando 014, bom voo. Ajustando 014, direita na Índia, 2895, bom 098. Gol 9098, posso esperar só. 2, você para 2010, o ajuste 614. 2014. Tráfego autorizado ali aí, manter, capiteiro 10. Pois é, mas na viagem ele mantém o 10, gol 9098. Azul 4062. Rio 2895, 4062. 695. Manoel 72, livre procedimento, reporte na final. Reporte na final, voo 972. Nono 72, chega da Mari, disse mantenha no 050. Boa noite, 0, boa noite, mantenha o ponto de espera. Foi Salvador, uma boa Azul 4062, final de meia dúzia de milhas. Azul 4062, boa noite, tráfego já avistado, informa o Boeing da Gol, iniciando rolagem de pistão no zero, aguarde pistão livre. 4062, gente. Gol 1098, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1020 graus, 04 nós. Está livre decolagem no zero, gol 10097. Gol 1868 vai atingir o 230. Ana 868, centro do Recife, 1265, decimal 85. 285, pode ser. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 04 nós. Livre pouso no zero, azul 4062. Voo 1098, decolada 54, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, até. Atingiu o nível 050, azul 908. Sim, 908, desce para 2.6, apenas para informação, tráfego 209 milhas, com oeste, cruzando 070, ascensão 180 até. Sim, 908, desce a 2.000. 908, ajuste 903. 903. Passarei 228, tráfego 107 milhas, com nordeste, cruzando 065, em descida para 2.000, com grau 190. Visual contrato, quando possível, voar direto de destino. Salvador, gol no 098, 3 mil pés, subida Puka. 098, contato radar, saída Puka, subiu montanha, nível 370. Só mantém o 370, subida Puka, gol no 098. Estabilizado, gol no 972. 3295. 395. Boa noite, gol 1972, estabilizado no ILS. Gol 1972, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação da pista livre. Vai lá, gol 972. Azul 4062, no solo 55, libera a direita, chame solo 121, décima 1. Eu não vou me gerando do ar direito, azul 4062. Paulo Salvador, uma boa noite. Livrou na escuta o azul 4062. Azul 4062, boa noite. Táxi autorizado via Alfa, quilo Pati 3, posição 4 Lima. Alfa, quilo Pati 3, posição 4 Lima. Obrigado. Exato, azul 1908. Família do Esther. Oi, Salvador, boa noite. Azul 1908, final de 6 milhas. Azul 1908, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguarde pista livre, 1908. 1972, solo aos 58, direita, solo 121, decimal 1. 1972, boa noite, táxi via Alfa Juliette, ponte 09. Alfa Juliette, 09. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado pouso no zero, 1908. Pouso 1170, após a passagem do Embraer da Azul, na final, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Pode ser responsabilizado, bom, 1970. O 1098 chama Recife, 2000 e Floyd 5. 1908, solo ao 01, libera a direita, solo 121, decimal 1. 121, estabilizado, bom, 972. Bom, 972, estou 1895. 1895, bom, 972. Boa noite, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, parte 3. Afirma a posição 3, Romeu. Afirmo. Gol 1172, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre, Boeing da companhia de sendo rolagem. Aguardando pista livre, Boeing 1172. 28, informação Bravo. Ano 228, assina a identificação chegada na área de se mantém ao 050 Zona Duna. Identificou área chegada, décimo 050, confirme Troa de Duna. Tira, amor. Troa de Duna, voo no 222. Passarei 2228, Recife, no 260. 260, boa. Decolada 03, controle 1208, tem um bom voo. 08, pra. Voo 1172, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Sempre pouso na pista 10, voo 1172. Quero a possibilidade da presidente para aproximar, coordenação, confirma? Até um 3 de PUCA, o Gol 970, aguardando coordenação. No solo 06, libera a direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Vai liberar 2, 1, 1, gol 1, 1, 7, 2. Gol 1172, boa noite. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, gol 1972.